3804, reduza a velocidade para 2100 nós, tráfego que o precede 10 milhas, mantém 2100 de ground speed. Destino 2100 nós, 3804. Patão Romeu, Charlex, Racing, quando vou modificar 2142, desça para 1500 pés, vou ir na proa da rotatória, reporte visual com campo. Romeu, Charlex, Racing, ajuste em Salvador, 1096. O 754 pode voar, está? Com o 754, mantém o perfil de chegada, número 5 na aproximação. Outro. Salva, solta o avião, batalha 2443. Posso me abater, passarela? Passaredo, confirme seu ABT. Beleza, ajuste 9096. Autorizado final do procedimento IELTS, reporte estabilizado. 2000, autorizado IELTS, reportado estabilizado. 3204. Estação de IELTS, 3206. Confirme o controle, estabilizado. 3206, estabilizado IELTS. Complete final do procedimento IELTS, emissor na frequência 118.95. Informação em curso é a Mike, copia? Esta Mike, copia 1-0 para a Ilhéus. Ozu 4463, autorizado Ilhéus, 180, saída da EL, Leda, após, direto Ilhéus. Pista 90 com primeira curva à direita, acione 5527 no transponder. Frequência do controle 120, decisão 8, Ozu 4463. Está autorizado 1-0 da Ilhéus. Decolando 1-0, curva direita no perfil da EL, após letra, após direto Ilhéus. 5527 no transponder e o controle 1-208, com azul 4463. Azul 4463, cruzamento correto, reporte com topo, cruzamento portão 01. Obrigado. Meu Charlie X-Ray, confirme se é trem. Afirmativo, tá atrás do zero. Sim. Salvador, objeto 6741, informação Mike. Preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Limitado pela QD Mike 120 do NDB de Simbra. Objeto, operatório 120. Limite 120 para 360, 4076. Azul 4076, reduz a velocidade para 1990 nós. Tem um tráfego para pouso, é um trem. Salvador. Tudo bom, deixa a minha 24, a gente está mais para confiar. tudo bom? Xané 6254, Mike, confere o número 2 para a cópia, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. O Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.85, gradão. Azul 4076, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no meio. Para 3.000, 4076. Salvador, o TAM 3144, centro da Mike, descida para 150. TAM 3144, chega da Mari, desça para nível de voo 050. 050, TAM 3144. Controle 120, decimal 8, e aciona 5534 no transponder. Mantenha o ponto esperando, 1-0. Opa, completo o sinal de procedimento LS, emissor na frequência 118, décima 9. 18, ou confirma? 118.95. 118.95. Webjet 674 no correto, portão 1-0, chama pronto para o chama pronto, 1-0. Romeu Silas Way, vento 090 graus, 13 nós, o ajuste no 0 no meio, reporte na final de 3 milhas, 17. Reporte na final de 3 milhas, 17, hora 3. Oi, Salvador, boa tarde, 3804, final 10, baixar de chacar. Final 3804, hoje aproximação, guardando autorização para pouso, ajuste no 0 no meio, reporte baixar de travado. Baixar de travado, já, aguardo a autorização, 3804. Então, 3109, sala 19, está me escaldando 219. 219, ligado. Curva à direita para o 120, após estabilizado, desça para 2000 pés, permaneça a ajuda. Tipo direita, 120 para 2000, permaneça a ajuda. Boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 3219. 3 mil pés, 1-0 no meio, reduzindo o gol no 750. Rio de Janeiro, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5537 no transponder. Aprovado. Da 1-0 com curva à direita, da LB da Bridge, recebe o W1-0, segue o do passo de voo. 1-0 hoje é o controle, transponder 5537, Xané 6254. O Xané 6254, correto, portão 8, chama pronto para o estacionamento. Xané 6213, 02 autorizado, reporta táxi. 1754, decoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Mantenha proa, limite ao local 1754. Boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição de seu táxi e Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa, táxi lento, aguarda seu Juliette, 3204. Quando chegar da Mari, desça para 5721, my arrival to 750060. Confirmo que vai dar o seu. 567-210-060. 060, let's get the fire direct to start to check that. 567-210, fire direct to start. Direct to start, check one. Meu Thaia, sou ele, tráfego alistado, livre pouso, pistão no 7, o vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Gente, livre pouso 1-7, baixado, 3804 vai manter a posição antes do ataque ser gilete, aguardando a liberação do gate, portão previsto é o 01, ok? Gate previsto 01, mantenha-se gilete, 3804. Fechame controle em 120, decimal 8. 208, tá botando então. Controle Salvador, bom dia, opa, papapá, alfa, tango, tango. Papapá, alfa, tango, tango, contato da saída ABO. Suba e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés na saída da água, Capitão. 1754, para final do procedimento RS, curva direita, proa 085, reposto estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste no 096. Direita 085, 2 mil pés, reposto estabilizado, 1754. Azul 4076, estabilizado. Afirmativa. Completo final do procedimento RS, emitor na frequência 118, desça 95. 18-4-0-7-6. Índia correto, acionamento táxi decolagem, chame agora a torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no meio, bom voo. Parou, ajuste no 0 no meio. 0-9-6-4-0-7-6. Comentário a sua aí na sala 2-4, autorizado backtrack, repartista livre. 3, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no meio, bom voo. 2-9-5, obrigado. Paulo, Salvador, azul 4463, posso pegar a acionamento na 1. Azul 4463, coordenando com a equipe de solo após a aeronave da Avianca liberada em setor retaguarda, autorizado, reporta táxi. Gente, após a aeronave da Avianca, autorizado, reporta táxi, 4-6. Cozinha, gol 754. Então 3144, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, nomeia. Autorizado final do procedimento RS, é posto estabilizado. Via chegada, descendo para 3000, no 0, nomeia, reportará estabilizado, 3144. Azul 4076, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, no 49. Baixou e travou 4076. Confirma o vento 4076. Positivo, vento 1-1-0 graus, 1-4-9, o azul 4076. Gente, autorizado pouso no 0, 4076. Com 1754, completo final do procedimento LS, emissões na frequência 118, decimal 95. 1815, 754. 11895. 951, 754. Salvador, voo no 754, final 1-0, baixado, travado. Voo no 754, tráfego avistado, segundo para pouso, ajuste no 0, 1-6, aguarde autorização. 0-6, 1-7-5-4. Level 67 to 110, flight level 050. 050. 6721. Condor 25, desça para nível de voo 060. 060, Condor. Controlador, mostra na SNR. 2113, está pronto. Mostra na 6213, visual com o Boeing da Gol na longa final do 10. Visual. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o voo, alinhe na testa na SNR, 6213. Gol no 941, no desça para nível de voo 070. Web 6721, no chave final Salvador, na frequência 119.8. 119.8, 71. Para o táxi, o azul 4463, com céu desde 8:30, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Caso 4463, táxi via Índia Alfa, da ponte espera da 10, ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Táxi via Índia Alfa, espera da 10, 118.95, 4463. 3204, Juliette 01, ao portão, atentando a aeronave da Azul, iniciando o táxi. Essa é Juliette para o 01, visual 4263, 204. Azul 4076, Libra. Azul 4076, táxi via Alfa Juliette 09, ao portão. Alfa Juliette 09, 4076. Papapá, Alfa Tango Tango, livre ascensão, nível de voo 100. Ascensão ao nível 100, Alfa Tango Tango. Já passa o cheque rádio, bravo, Kilo. Tá, está muito cortada a comunicação. Gentileza, está falando novamente o cheque. Sim, se mantém o corredor até 500 pés após o parque de habitação. Boa, 1754, no solo 29, chame solo 1219. 219. Né, 6213, vento 100 graus, 13 nós, livre decolagem do chão 10. Alfa Juliette 05, pé 34. Azul 4463, mantenha o ponto de espera. Papapá, Alfa Tango Tango, curva direita proa 270. Direita proa 270, Alfa Tango Tango. Zona 941, reautorizado, nível de voo 050. Né, 6213, decolado aos 3-1, chame controle 1-2-0-8. 208, obrigado. 4-1, portão, certo. Né, 6213, contato a data, a da Eleita Príncipe, submantenha 340. Eleita Príncipe 340, chame 6213. 09. Fique atento ao parqueamento da mesma e reporta táxi 6741. Atente, reporta. está na faixa, 67, tem 4 já. Torre Salvador, boa tarde, é o 3144 da Tampa, passando externo, baixar travado. Azul 4463, vento 100 graus, 049, devido a colagem, piscando 0. Devido a colagem, dando 0, azul 4463. Tó 3144, entrada do avistado, com sua aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 10, 16. 10 no meio, aguardando, 3144. Vista para nível de voo 050. Azul 1444, vento 100 graus, 149, dirijo pouso, pista 10. Dirijo pouso na pista 10, 3144. Azul 4463, decolado aos 33, chame controle 1208. 608, com controle 4463, grato. Ele confirma a mensagem sobre o lado 41? Afirmativo. Saiu sobre modulado, qual a frequência? 119.8. 19.8, obrigado. Controle é Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, já passou o fax do Sul. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Tá, Sul, até logo. Controle Salvador Azul 4463, decolado, passando 2300, chave ela. Azul 4463, contato radar, saída da El, submantenha 180. 180 da El 4463. Autoriza direto da EL? Autorizado da EL. Da EL 4463. 463. Deixa o ano da EL. Pergunta se visual também qual era a nave da web, o bang da web. Negativo. É que data sale e reporte para o Japão. Ok, semana até vai para o Japão. Patanhek Delta Charlie tem condições de pouso na 35, pouso parado na 35, vento 090 graus no 49. Afirmo! Autorizado pouso na 35, reposte na sinal da mesma. O vento 090 graus no 49, ajuste no 0 no meio. Ligado. São 3144 no solo 66, semissolo no 219. 219, eu tenho 3144. Alfa, reportando seu táxi, Juliette, para ingresso. Alfa, André Juliette, está 3144. Patrulha ideal, seria 253 para Bobi. 741 para o táxi, 116 a bordo, 3 horas e 50, alternando da Leão. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado direto ao destino. É destino, é só com a TP, na Alfa, Tango, Tango. 05, agora em Mongol. Seja autorizado o táxi, Índia Alfa, pátio principal, quando pronto com a torre 1845, ajuste 1095. São 3144, após a passagem da aeronave da Webjet, iniciando o táxi a partir do portão 10, 0, após a passagem da mesma, ingresse a portão 02. Atente após o web, prossegue para o 02, da 3144. Yankee Delta Charlie está na final para a cabeceira 35. Delta Charlie, tráfego avistado, o vento 1,00 graus no 3 nós, reporte em solo controlado, autorizado pouso pairado na cabeceira 35. Ok, pouso pairado na cabeceira 35. O Yankee Delta Charlie informa o tráfego na cabeceira 17, o Papa Alpha 3-0. Torre Salvador, é o Condor 25. Condor 25, ajuste no 096, de aproximação, tráfego já avistado, é a autorização para pouso. Aguardo a autorização, tem bastante checado o Condor. Então, está livre o táxi do Link Delta Charlie até a Arifá? Link Delta Charlie, sem interferir com a nave na cabeceira 10. Na ONU-7, autorizado o repórter de solo controlado. Torre Salvador, web 6741, pronto no ponto de espera da 10. Web 6741, mantenha o ponto de espera. Entendo. Bravo, Kilo India, vento 1,00 graus, 1,49 de veiculagem, pista 10. 6721 no solo, 38 livre direito, chame solo em 1219. Livre direito, 1219, obrigado. 3325, 2 ou 3, obrigado. Tá, solo Salvador, 6721. Webjet 6721, táxi via Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04 é o portão, o 6721. Bravo, Kilo India, confirma intenções. Intenções informes, já temos a nave para pouso 10, precisa agir. Chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Controle da Natal, Salvador, Lava Bianchi, Mike, como já concorda. Lava Bianchi, Mike, chame Torre na frequência 118.95. 118.95, Lava Bianchi, Mike. 4463, copiou o controle. Nova Bank, Mike, reporte 3601 no 7. Reporte 3601 no 7, Nova Bank, Mike. 1-2-5, check-in, pouso, pista 8487, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Autoriza o sinal de procedimento LS, aposta autorizado. Para 2000 pés, com no 015, reportará estabilizado no IML. Web 6741, visual com o Boeing da Gol na longa final do 10. Visual. Após o pouso do mesmo, autorizado a minha área, mantém cabeceira no 0. Após o pouso do mesmo, ali mantém. Torre Gol no 941, final baixar checado. Gol 941, você aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 10-15. 10-15, aguardando pista livre. Condor 25 no solo, aos 41, no livre direito, chame solo em 121.9. Livre direito, chame solo 219, Condor. Eu tenho uma dúvida pelo 9, ambiente de Marte, aproximadamente 4 milhas. Chame 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0